Escuta, mas não para. O podcast que você pode ouvir parado, mas eu não recomendo. Bem-vindo ao Escuta, mas não para, porque sedentarismo aqui só se for do seu fone. Hoje a gente vai falar do maior inimigo secreto do brasileiro e de todas as pessoas. E não, não é o preço do chocolate na Páscoa. Eu tô falando do sedentarismo, esse ninja sorrateiro que aparece quando você percebe que ficou 2 horas vendo vídeo de slime e 3 horas pensando por que você viu o vídeo de slime. Segundo pesquisas sérias, tipo realmente sérias, o Brasil é um dos países mais sedentários da América Latina. E antes que você pense, ah, mas isso não é sobre mim, meu amigo ou minha amiga, se você já ficou deitado pensando, vou levantar daqui 5 minutinhos, e quando olhou de novo já era quarta-feira, esse episódio é pra você. O problema é que a tecnologia virou aquela melhor amiga que te sabota. O celular, o computador, a TV, tudo te puxa pro sofá ou pra cama como se tivesse um imã, e a gente nem percebe. De pouco em pouco vai ficando parado, cansado, desanimado, e quando vê, virou profissional em maratonar série, rolar feed e abrir geladeira sem objetivo. E é isso, a gente nem precisa de pesquisa pra saber, né? Mas já que tem, os estudos mostram que o uso excessivo de telas está deixando cada vez mais jovens sedentários, ansiosos e isolados. Sim, isolados. Porque quando você para de sair, para de conversar e para de viver, você vira basicamente um NPC da própria vida. E aí começam a surgir os problemas. Obesidade, diabetes, pressão alta, estresse, ansiedade, tristeza, irritação, falta de energia. É tipo um pacote de presente que você não pediu e mesmo assim chega na sua casa. Mas calma, eu não tô aqui pra te deixar culpado. Tô aqui pra te mostrar que existe saída. E ela é muito mais divertida e gostosa do que parece. Essa saída atende pelo nome de esporte. O esporte é um antivírus natural, limpa a mente, acorda o corpo e ainda te deixa com aquele brilho no olho que foto de perfil nenhuma consegue fingir. E é isso que a gente vai destrinchar no próximo episódio. Esse foi o primeiro episódio do Escuta, mas não para. Se você viu aqui, até aqui, parabéns, você já ficou menos parado do que antes. No próximo episódio, a gente vai descobrir por que mexer o corpo é basicamente trapacear a vida, mas do jeito bom. Te vejo lá.